Mulher bonita e gado Nelore, é com você, Midas. Esqueça, menino. Levanta a mãozinha, joga a mão em cima, joga a mão em cima e faz. Oh. Especialista em sacanagem.